mulher safada. Arribada, arribada, arribada, arribada, arribada, arribada, arribada, arribada. Cada viada que come sem dó, presta atenção que ela tá safada. Cada viada que come sem dó, presta atenção que ela tá safada. Arribada, arribada, arribada, arribada, arribada, arribada, arribada, arribada. Cada viada que come sem dó, presta atenção que ela tá safada. Cada viada que come sem dó, presta atenção que ela tá safada. Esse é o momento pra mulher ficar safada. Esse é o momento pra mulher ficar oriçada. Hoje a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada. Hoje a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada. Arribada.